Papai, nunca tem tempo pra nós, mas não é por querer se afastar. E é que ele carrega o mundo nos ombros, tentando a casa inteira sustentar. Tem comida na mesa, tem escola pra pagar, gasolina que subiu de novo e o leite que vive evaporar. Não é que ele não queira estar aqui, mas tá lá no trabalho a construir um lar firme, quente de pé. Mesmo que a alma pese mais que o próprio café, e mesmo sem dizer, é por amor. O suor no rosto é prova de valor. Quando ele chega com as tortilhas e a quinzena, também é carinho, mesmo sem poema. Papai não é muito de abraçar, mas cada conta paga é um gesto de cuidar. Enquanto a mãe acelera o motor, ele é gasolina, sustento e calor. É trabalho em equipe, cada um com sua missão. Mas quem carrega tanto peso assim merece afeto, um abraço, um colchão. Antes que a coluna reclame demais, antes que o cansaço diga que não dá mais, lembra de olhar pra ele com gratidão, lhe oferecer o alívio de um coração. Não é que ele não queira estar aqui, é que às vezes amar é construir com silêncio, esforço e atenção. Carregando a casa com as próprias mãos. E se alguém tiver que aguentar esse mundo, que seja com amor profundo e fecundo. Mas por favor, dá um abraço apertado antes que ele estare corpo cansado.